Salvador, bom dia, vou no 963, ponto zero, dá um no zero, pronto. Voo no 963, bom dia, autorizado a área de colar, pistão no zero, vento 120 graus, 129. Vestível, área de colar, pista 10, voo 963. Pro 963, decolar 233, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gente. Sorry, gol 963. Gol 963, bom dia, prossiga. Controle, né? 120, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, bom dia, voo 963. 963, contato com o radar, vazio da El para nível 360. 360, da El, autoriza a voar na proa de Leda? Exato. Bom dia, Xené 6225, a espera está pronta. Oi, Xené 6225, bom dia. Autorizado, a linha de decola pistão no 0, vento 120 graus, 1-1 nós. A linha de decola, 6225. Luna 649, desça para 8 mil na chegada boa. 23. Também. Descendo para 8 mil, ok? 8 mil, 23 na conta. Positivo. Decolando 238, deixando controle 120, decimal 8, morro. 1208, grado, bom domingo. Com controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, alerta pela direita, Camila. Após 2000, alerta pela direita, sem restrições, Oxa Positivo, livre. Voo 1963, chame Recife, frequência 1251. 251, gol 963. Voo 649, desça para 5 mil. 649, 5 mil. 4950 Control, inserting now altimeter 1013, clearing to 6000, Mari arrival, Air Nav runway 10. Good morning. Yes, but the altitude is 6000. Four 950, did you copy? No, okay, and you 6000 with the altimeter 1013. No trouble. You are clear to avoid the bad weather. Zona 649, desça para 4000, vou observar a vista 367, está autorizada a reinar. 4.367, autorizada a reinar. Oceano 6225, chame Recife, a frequência 1288. 1288, grato, bom domingo. Boa. Centro Recife, bom dia, Oceano 6225. Trocar de frequência, capitão. Opa, foi mal. Controle 6211. Senhor 6211, decolou aos 46, controle 1208, bom voo. 0811. Senhor 6211. Senhor 6211 é o controle, contato radar, passa 2 mil pés, gira à direita, voa em Leda, após Leda, Irume, suba sem restrições. Leda, Leda, restrições, 6211. Hotel Mike 4950. Now you are passing 1,000 descending, no restriction until 5,000. Roger, no na final, visual 649. Gente, reduz a checa trem, chame torre, 11895, gol 649. 49, será que acabou? Bom dia, tá 3 milhas para o Serra Vida 372. Gol no 649, reporte Serra Vida 372, QNH 10013. Vai reportar o 649. Agora avistado, pouso autorizado, ventona 30 graus, zona 09. Lembre pouso, 649. Delta Sierra Mike 4950, clear to 4,000 feet, fly to Sierra Vita 368 for air nav approach. Clear to 4,000. Zero Venture, 368. Roger, 368. Piano 6211, chame Recife, 125. 2104 é o controle, meu cordial, desça para 8.013, chegada a mais. 8.013, chegada a mais, pode estar mantendo proa 075 aqui por uma milha. Quente. Are we clear for the approach? Yes, you are clear. Roger, Four 950 completing approach, check landing gear, contact the tower. Frequency 118905. Over. 118905, fellow. Tower, Lanar 49050, good day. Lotus Air Mike 4950, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 109. Roger, clear to land, 10, Lanar 49050. Checa pro Serra Vista 368. Confirma, pode voar na prova do Serra Vista 368? É, informe a possibilidade. Perfeito, pode voar o 368. Ok, desça para 4.000, Serra Vista 368, B13. 4.000, Serra Vista 368, com 10 no 3, gol 2104. 4950 on the ground at 03 when you leave the runway, contact ground 121.1. Tio Livro, está autorizada a RINAVE, está voando sobre água, desça até 2500 metros sem restrições. 2500, voo por 2104. Final Renato, gol 2104. Quente. Gol 2104 em aproximação, reduz a checa do trem, chame torre, 11895. 2895, gol 2104. Oi, Salvador, gol 2104, bom dia. 2104, reporte avistando a pista. É, informo chuva sobre a pista agora, tendendo para final da 1-0 agora, do setor sudeste para o setor noroeste. Aguardando autorização de pouso, gol 2104, reporte avistando a pista, chuva moderada agora. 7, reportará o gol 2104. O vento 150 graus com 179, gol 2104. 7, 2104. A visibilidade agora estimada em 1000 metros, chuva pesada no momento. 2104. Com 20 nós de intensidade. 150 graus com 20 nós. Ciente, o gol 2104 então está descontinuando a aproximação. Aqui está curvando à esquerda para a espera. Mantenha a proa, mantenha o perfil da arremetida do procedimento RNAV, suba para 4 mil pés e chame o controle 1208. 4 mil pés, vai, senhorita, vai arremetir aqui um pouquinho à esquerda, tá? Para não entrar na chuva aí. Gente. Confirma a frequência do controle para o gol 2104? 1208. 208, 2104. Houve início da partida, 3, holding point, Bravo, ready. Controle, o gol 2104 arremeteu e está mantendo proa 080 aqui, para evitar a formação. Ok, subo para 4 mil. Quais são as suas intenções? Aguardar, senhora. Curva à esquerda, se puder fazer curva no 00, fazer espera no 367. Tem antes 4 mil pés, gira à esquerda, serra vista 367, espera, câmbio. Esquerda 367, 2104. Europa 083, after lineup, clear takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 219. Tempo takeoff, 10, Europa 083. Gil vai manter órbita sobre o 367 com a inbound 172 e curva pela direita, pode ser, controle? Pode sim. Obrigado.